Amiga, existem amores que é difícil esquecer, né? Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Oh, Goiás! Oh, passa um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter. Inesquecível para amar, mas que uma história pra viver. O tempo parece dizer: não me deixe mais, nunca me deixe. Quanto mais longe possa estar, é tudo que eu quero pensar. Ficando assim, você chega com os amigos, faz um tipo que me agrada, faz de tudo pra chamar minha atenção. E passa a mão pelo cabelo e me olha pela pra chamar minha atenção. Olho pro casal na mesa ao lado, beijos e abraços apertados. Eu querendo te dizer muito prazer. Procuro o teu mais uma vez.